Mundial. Clube do Berro, Zig do Xangri, satisfação, damos graças, mistores. Passos dados, manobras, obstáculos, traços, laços, casos, projetos, trabalho em busca de resultado, em busca de um trocado, é, se é determinado, veja o estado é falho. Trilha, vilhas, avenida, no extremo a perifa, passagem, mensagem, vivências, tendências, barreiras, injustiça, sinais de como o sistema gira, cretino semeando e promovendo mentiras. Se alastra, se agrava, são tantas problemáticas, trave e atrasa os manos na caminhada. Calma, não para, continue a saga, sai de casa preparado na rua, chicote estrala. Cabeça erguida, mente sã, tamo firme na luta, claridade da manhã, é poesia nas ruas e corações, alma limpa sem vaidade nas multidões. Equilíbrio, véu da simplicidade, quem luta sempre alcança, quem se mantém de pé, quem sempre tá na pista pra testar sua fé. Tem uma paz de Zé corrompido pelas de 100, valores viram pó, corpo padece, maldade vem. Locomotiva não para, é os moleque na praça, sou de quebrada e quebrada, mente leva, cria asas, processo evolutivo, continuo mantendo o ciclo. Família, meu alicerce, a cada passo que sigo, luz. E não bom, pesada bagagem, embarque, tesouro escondido na margem da sociedade. Vê certinho os passos, deu brecha, a arte invade. No passo a passo, no compasso de verdade. O arsenal bom, pesada bagagem em barco. Tesouro escondido na margem da sociedade. Vê certinho os passos, deu brecha, a arte invade. No passo a passo, no compasso de verdade. Tá com nós sempre que essas horas só cola quem batalha diante do fronte, por onde a vitória passa. Ensinamentos, família unida, sintonia, novos fundamentos. Na quebrada cria nova história escrita diante do pai, diante da mãe. Pelo respeito dado, pede bênção, por favor, não estranhe. Pra iluminar todos os caminhos que levam aos portais, uma saída, out, Babylon, vai. Nessa pegada, vamos até de manhã. É terapia aqui, música, meu divã. Muita calma, deixa fluir, sem se deixar levar. Tem uma vida pela frente, é só saber no que focar. Só quem é batalhador sabe o peso da conquista e a responsa que se tem pra manter firme a correria. O tempo passa, mas a história fica. O sonho não morreu, me fortifico, sigo a vida. Pé no chão sempre, na cabeça o foco. Vencendo o jogo é claro e isso já é óbvio. Guiado pela fé que me guia até o pódio. Sou um vencedor por estar aqui, medir esforços. E nunca pensei que seria assim. Obstáculos enfrentei, mas nunca vou desistir. Vou seguir com a mente aberta, trilhando meus projetos. Crente no futuro e na vitória que está certo, vai. E com arsenal bom, pesada bagagem, embarque. Tesouro escondido na margem da sociedade. Vê certinho os passos, deu brecha, a arte invade. No passo a passo, no compasso de verdade. Com arsenal bom, pesada bagagem, embarque. Tesouro escondido na margem da sociedade. Vê certinho os passos, deu brecha, a arte invade. No passo a passo, no compasso de verdade. Vejo que na vida tem uma luz lá no fim, que te conduz para o bem, iluminando os caminhos. Carregue a cruz da vitória, que se ferrou nos espinhos. Debaixo de chuva e sol, percorrendo milhares, nesse horizonte cinza, não conhecendo as trilhas. Essa é a única chance da sua estrela brilhar. Concentração no olhar, não precisamos nos refugiar. A chuva vem para o bem, poder despejar. Valem, conquistem o que almejar. Acenda a chama quando escurecer o céu. Plante uma semente do amor e regue com mel. Da mente alimentar, a mente aliviar. E juntos viajar e na batida deixar seu coração cantar. Faz parte do sonho, todos querem voar. O amor é...